combate, massacre, sede do contra-ataque. O golpe destaque é o fim, xeque-mate. Corra, covarde, é o terror que invade. A hora do espanto, o cemitério da maldade. O sono da morte, pesadelo sem sorte. Frase com corte, cão que ladra que não morde. Sempre na caçada, na floresta devastada. Pânico de ver a estrutura horrorizada. Diabo veste prata e corrente de prata. Família busca pé, muito pouco a dar.